Salmo 30. Oração de agradecimento. Eu te louvo, Senhor, porque me livraste. Não deixaste que meus inimigos zombassem de mim. Ó Deus, eu gritei pedindo ajuda e tu me curaste. Tu me salvaste da morte, livraste a minha alma do abismo. Eu estava entre aqueles que iam morrer, mas tu me fizeste voltar à vida. Cantem todos louvores ao Deus eterno. Lembrem-se de tudo que o Santo Deus tem feito. Agradeçam de coração sincero. A ira do Senhor dura apenas um breve instante, mas seu amor e bondade são para toda a vida. O choro pode durar a noite inteira, mas ao amanhecer vem o canto de alegria. Eu me sentia seguro e dizia na minha prosperidade: nunca serei derrotado. Oh Deus, tu és muito bom para mim. Tu me proteges como uma fortaleza na montanha. No entanto, quando te escondeste de mim, fiquei muito perturbado. Então clamei por ti, supliquei tua ajuda. Se eu morrer, que proveito haverá? Os mortos não podem te louvar, nem anunciar que és um Deus fiel. Ouve-me, ó Deus, tem compaixão de mim. Vem depressa em meu socorro. Ah, quão maravilhoso és! Mudaste meu luto em dança. Tiraste minha roupa de tristeza e me vestiste com trajes de festa. Por isso não posso me calar. Cantarei louvores ao teu santo nome. Ó Senhor, tu és o meu Deus. Eu te louvarei para sempre.